minha motinha com o auxílio do governo. Ela tá em dia, toda crenada, motor tá pelo. Você que me dizia que eu era o neguinho do pé preto. Quando eu saquei do robô, aquele tá todo motor barulhento. Ele ligou pros polícia, prender minha motinha e eu sem saber que tava acontecendo. Queria levar ela pro pátio, por causa do furo no escapamento. E pra tirar, ia passar mó veneno. Tudo culpa de quem? Culpa do prefeito. Eu vou comprar outra motinha com auxílio do governo. Vou comprar outra mata, ai, ai, ai. Eu vou comprar outra motinha com auxílio do governo. E no leilão tá tendo, no leilão tá tendo. Vou comprar outra motinha com auxílio do governo. Vou comprar outra mata, ai, ai, ai. Aquele jeito gostosinho, vamos que vamos, hein? E pra tirar, ia passar mó veneno. Tudo culpa de quem? Culpa do prefeito. Eu vou comprar outra motinha com auxílio do governo. Vou comprar outra mata, ai, ai, ai. Eu vou comprar outra motinha com auxílio do governo. E no leilão tá tendo, no leilão tá tendo. Vou comprar outra motinha com auxílio do governo. Vou comprar outra. Eu vou comprar outra matinha com o auxílio do governo. E no leilão tá tendo, no leilão tá tendo. Vou comprar outra matinha com o auxílio do governo. Vou comprar outra mata, ai, ai, ai. É o DJ Igote, é o cara do momento.